Algacir Poucin toma posse na Suframa e lideranças políticas comentam a mudança. Selic cai a 2,25 ao ano, mas empresários avaliam que é preciso mais. Pesquisa do IBGE mostra serviços no fim do túnel em abril. Senado quer votar eleições para novembro. Essas são as principais notícias dessa quinta-feira, 18 de junho de 2020, no site do Jornal do Comércio, jcam.com.br. Eu sou Fred Novaes e esse é o podcast JCAM News. O general Algacir Poucin tomou posse na tarde de ontem como superintendente da Suframa, em uma solenidade transmitida via videoconferência. O novo superintendente disse que pretende lutar pelos interesses da Zona Franca de Manaus, buscando investir na diversificação, atraindo outros segmentos da indústria, assim como avançar no setor comercial de serviços e do agronegócio. Lideranças políticas comentaram a mudança na Suframa e a posse de Algacir Poucin no comando da autarquia federal. O senador Omar Aziz avalia que o general terá um grande desafio, uma vez que é necessário mudanças para incluir novas atividades para manter a competitividade do PIN. Ele vai ter um desafio muito grande pela frente, porque o pós-pandemia nós vamos ter que trazer para cá novos segmentos de produção. Temos que trazer para cá e diversificar o modelo Zona Franca na produção industrial. Hoje a gente tem uma produção muito grande de eletroeletrônico, pó de duas rodas, bens de informática, mas nós temos que trazer outros segmentos para cá para poder gerar mais emprego. E eu espero que o novo superintendente tenha essa visão de ampliar o nosso parque industrial, trazendo aqui segmento de cosméticos, de alimentício, têxtil, para que a gente possa gerar mais empregos. O deputado federal José Ricardo, por outro lado, avalia que a mudança, na verdade, traz poucas mudanças, se configurando mais em troca de nome, mas sem alterar a postura do governo federal em relação à autarquia federal no Amazonas. Eu não espero muita mudança, né, na Suframa, porque sai um militar, é colocado outro, amigo do presidente. Na verdade, o presidente, eu acho que quer alguém só para manter como está, porque não há nenhum interesse de fortalecer a Suframa. O ministro da Economia não esconde que é contra a política de incentivos e está sempre tomando medidas que ameaçam a Zona Franca. Então, o governo federal, na verdade, não está dando nenhuma importância à região, ao Amazonas, e nesse caso, não fortalece a Suframa para ser de verdade um órgão de desenvolvimento. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, voltou a reduzir a Selic num movimento que era previsível pelo mercado. Foi a oitava vez seguida que aconteceu a redução com corte nos juros básicos. A queda foi de 0,75 no ponto percentual, que já era esperado pelos analistas financeiros. Com isso, a taxa caiu ao patamar inédito de 2,25% ao ano. A decisão foi comemorada aí pelas lideranças empresariais do Amazonas, mas o discurso geral é de que é preciso mais, no sentido de fortalecer a economia e criar um ambiente propício para um círculo virtuoso na economia. O presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Logistas do Estado do Amazonas, Erza Azuri, diz que a medida pode ter fôlego curto caso a economia tropece na transição do período da pandemia para a pós-pandemia. Toda redução de custo de taxa Selic é importante para o comércio, mas ela tem que vir junto com a confiança do pessoal no retorno às compras, ou seja, são notícias positivas, mas é importante verificar como é que vai funcionar a economia quando acabar toda essa questão do auxílio emergencial e essa enxurrada de dinheiro que o governo está colocando aí no mercado. Os efeitos econômicos da pandemia e das medidas governamentais de restrição derrubaram o setor de serviços a um nível sem precedentes em abril. Os números do IBGE mostram uma queda acentuada neste mês. O volume de serviços retrocedeu 15,7% frente a março de 2020, na direção contrária do levantamento anterior, que apontava uma alta de 1,9%. No confronto com abril de 2019, houve decréscimo de 12,8%, anulando o ganho de março, que havia sido de 3,3%. O tombo de 2 dígitos na comparação com março fez o Estado desabar da 2ª para a 21ª posição entre as 27 unidades federativas do país. O supervisor de disseminação de informações do IBGE, Djalma Nogueira Jacques, observa que, diante dos números negativos de comércio e indústria de serviços no Amazonas, é difícil dizer quem está pior ou melhor. Os dados da pesquisa mensal de serviços mostram que ela acompanhou a queda apresentada por outras pesquisas mensais do IBGE. O resultado de abril foi o pior de toda a série histórica desde 2011, quando o IBGE começou a divulgar os dados. Tanto o volume de serviços quanto a receita nominal tiveram quedas expressivas em abril, impacto motivado pelas ações de isolamento social em consequência da pandemia da Covid-19. O Senado decidiu acelerar a apreciação de uma PEC, proposta de emenda à Constituição, que vai definir o adiamento das eleições municipais deste ano. A votação no plenário virtual do Senado deve ocorrer na próxima semana, segundo os senadores. O Senado trabalha em busca de acordo em torno de 2 novas datas para o primeiro e segundo turno, respectivamente, 15 e 29 de novembro. Oficialmente, o calendário estabelece 4 e 25 de outubro. As datas em novembro têm maior parte dos apoios parlamentares por permitirem tempo para a diplomação dos eleitos, ainda em dezembro, e também possibilitar um período para as transições de governo. O senador Eduardo Braga é um dos que enfatiza essa questão. Ele diz que, como parte dos municípios será segundo turno, a eleição em novembro facilita a diplomação dos eleitos ainda em dezembro. Lembrando que de segunda a sexta-feira, a partir das 15 horas, temos a live do Jornal do Comércio, JC às 15, transmitida ao vivo, tanto no site como no Facebook e no YouTube do Jornal do Comércio. E que o Jornal do Comércio também está nas redes sociais com o perfil JComércio com 2 M's. Essas foram as principais notícias do portal do Jornal do Comércio, jcam.com.br. Eu sou Fred Novaes e esse é o podcast JCAM News.